Identificação. Esta é a ZYR145. Canal 296. Rádio Itaporanga Limitada. Operando em 107,1 MHz. Rádio São João Batista FM. Transmitindo do Jardim Bela Vista, em Itaporanga, São Paulo. Na internet, radiosaojoaobatista.com.br. Rádio São João Batista, uma emissora católica a serviço do bem.